Artigos originais. Pensando o desenvolvimento, o Estado e a política pública de educação no contexto do Estado de bem-estar social. Abre nota versão modificada de apresentação feito no 4º Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades em novembro de 2015. Autora, Josenilda Aparecida Ribas Bueno, mestranda em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Membro do Grupo de Pesquisa Agenda Social do Mercosul e Proteção Social no Brasil pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Bolsista CAPES. Autora, Lucy Cortes de Costa, doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora na pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas e na graduação em Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Avaliadora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Ministério da Cultura, na área de Serviço Social. Bolsista Produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Resumo. A educação é um direito social que, quando devidamente efetivado, funciona como um instrumento promotor de desenvolvimento e de transformação. Tendo por base a perspectiva social desenvolvimentista, este artigo tem por objetivo promover uma reflexão sobre o desenvolvimento, considerando para isso o papel do Estado e da política pública de educação. De start, a partir do arcabouço teórico construído em torno da temática do desenvolvimento, o artigo apresenta um panorama geral da política de educação no Brasil nos últimos anos, bem como os principais desafios em sua trajetória atual, principalmente no que se refere aos condicionantes a serem atendidos para que de fato a educação possa atuar reduzindo desigualdades, em vez de projetá-las para o futuro. Para tanto, se utilizou a metodologia de pesquisa bibliográfica, contando com contribuições de Kerstenetsky, 2012, Lavinas, 2013, Castel, 2005, Fernandes, 2006, Castro, 2012, entre outros. O estudo apontou algumas questões a serem consideradas no tocante às políticas educacionais brasileiras, principalmente no que refere à desigualdade de oportunidades educacionais e às desigualdades regionais existentes no país. Palavras-chave: desenvolvimento, políticas públicas, educação.